Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Olá Brasil, olá você aí do outro lado, você também no exterior, tudo na paz de Cristo. Está no ar o Gospel Hits através das 172 emissoras, parceiras de rádio Web Rádio. Muito prazer, eu sou o Xandelle a partir de agora, com os melhores louvores para abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Participe do nosso programa curtindo a nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Deixe seu recado lá, tá bom? Pode também deixar o seu recado em nosso site, www.redegospelhits.com.br. Deus abençoe a sua vida e que algo grandioso aconteça sobre você e sua família, pois o nosso Deus é um Deus que tudo pode e Ele está contigo. Vamos começando o Gospel Hits com Diante do Trono, Creio. No ar, Gospel Hits. Poderoso, mas é fiel pra se importar com

quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história. Esse é o novo lançamento aí da cantora Bruna Carla, Aceito o Teu Chamado. Lindo louvor, né? Mais um louvor abençoado aqui no Gospel Hits. Teve também aí o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, Esperança Outra Vez, e André e Felipe Chuva de Poder. Esse louvor foi lá para Rose Krummenauer e seu marido Diogo Santana de Guaíra, no Paraná. Ela deixou um recado em nosso Facebook dizendo que o Gospel Hits é uma bênção na vida dela. Amém, né? Deus abençoe a você, Rose, e toda a sua família. Agradecendo a audiência de todos os nossos ouvintes em Guaíra também. Foi também lá para Mayra José de Souza, que ama ouvir esse louvor do André e Felipe. Ela que nos ouve em Caxias, no Maranhão. Alô, Caxias! A paz do Senhor Jesus! Faça como elas, né? Curta nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits, e deixe seu recado lá. Nosso e-mail de contato é ouvinte@redegospelhits.com.br. A paz do Senhor aos nossos ouvintes na cidade de Itabatã, na Bahia. Aos ouvintes em Guarapuava, no Paraná. Também nosso alô ungido para a cidade de Vacarias e Alegrete, no Rio Grande do Sul. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Os maiores nomes do universo gospel aqui no Gospel Hits, 5 anos com a mensagem de Deus para o seu coração. Bom, vamos ouvir agora neste bloco o Trazendo a Arca, Vale a Pena. Alusão aos nossos ouvintes que vão lá em nosso Facebook manifestar a sua audiência. Ao Rafael Cardoso em Avaré, interior de São Paulo. Ao Marlon Oliveira na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. A todos da Rádio Antena Web em Vila Nova de Gaia, em Portugal. E a Daniela Guzmão em São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Trazendo a Arca, canta pra gente aí, nos abençoa. Este é o Ministério Gospel Hits. Cada sonho que eu sonhei, cada passo que eu dei, cada lágrima ao chão, valeu a pena insistir. As pedradas que eu levei, os amigos que perdi, tudo por amor a ti, valeu a pena te seguir, Jesus. Vale a pena carregar minha cruz, vale a pena seguir teus passos, meu Jesus. É tua presença, ah, ah, ah. Cada sonho que eu sonhei, cada passo que eu dei, cada lágrima ao chão, valeu a pena insistir. As pedradas que eu levei, os amigos que perdi, tudo por amor a ti, valeu a pena te seguir, Jesus. Vale a pena carregar minha cruz, passos, meu Jesus, por amor ao teu nome, faria tudo outra vez, eu faria outra vez. Vale a pena carregar minha cruz, vale a pena seguir teus passos, meu Jesus, vale a pena me entregar completamente a ti, meu Senhor. Quem morreria por minha causa, sem nada reclamar? Quem presença, ah, valeu a pena te seguir, Senhor. Valeu a pena abrir mão de tanta coisa por amor a ti. Eu faria tudo outra vez, Senhor. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Se assentam os meus

sou bobeira. Cristo é minha bandeira, me fazendo vencedor. Hoje tenho paz, posso confiar, em teus braços descansar. Tua alegria traz pro meu coração força pra continuar. Jesus é tudo, Ele é meu Salvador. Mudou meu mundo, tudo novo se tornou. Jesus é tudo, Ele é meu Salvador. Mudou meu mundo, nova criatura agitadíssimo para acordar você aí espiritualmente do outro lado. David Fantasini, Jesus é tudo. Ah, como é, né? Sem Jesus a nossa vida não vai para frente. Tem aquele ditado que diz: se com Jesus é difícil, imagine sem ele, né? Antes teve Davi Sasser, As Margens do Teu Rio, e uma internacional com United Hillsong, Rosana, ou melhor, Osana, né? Bom demais estar na sua companhia e sendo aí instrumento de Deus para evangelizar através dos maiores louvores. O Gospel Hits sempre está também de braços abertos para receber aqui o seu alô, o seu pedido musical, enfim, nós estamos esperando por você nas redes sociais. Por isso, curta nossa página lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Gente, é o sistema de curtir, não é de adicionar não, tá bom? Também estamos no Twitter, é só procurar por @rede_gospelhits. E ainda pode enviar uma mensagem de texto do seu celular de qualquer operadora para o número 49877, repito, 49877, onde escreve a mensagem, coloque a palavra Gospel primeiramente, depois na sequência a sua mensagem para chegar até aqui com segurança, tá bom? O seu alô não pode ser desviado. Queremos realmente mandar a paz do Senhor para você aí do outro lado, independentemente de onde esteja ouvindo. Registrando a audiência da Terezinha Moreira, da Rádio Gospel AM de Arapoti, no Paraná. Do Diego Rodrigues, da Rádio Super FM em Tocantins, Minas. Alô, você de Simões Filho, na Bahia, onde nosso programa é retransmitido pela Visual News Web Rádio. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Acredite, os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. Cristo vive em mim. É louvor. Cristo vive em mim. E adoração. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Gospel Hits. Com uma exclusividade na sua rádio. Aleluia! Gospel Hits. Oh, glória a Deus! Você está ouvindo o Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e desejo muitas bênçãos de Deus aí para a sua vida, para a vida da sua família. Convide todo mundo aí, porque daqui a pouco tem a mensagem bíblica. Quem sabe você ou alguém esteja precisando ouvir algo muito especial de Deus. Pode ter certeza que vai ouvir mesmo, pois Deus fala conosco das mais variadas formas e diferentemente como um ser humano se comunica com o outro, né? Já sabemos que o Pai Celestial fala através de louvores, através de um irmão, através de uma visão, enfim, fala também através do nosso programa. Eu creio, e você? Então daqui a pouco tem a mensagem bíblica, já vai convidando a todos aí. Agora vamos de louvor com o Fernandinho, Tudo é Possível. Essa faz parte do seu novo CD, né? E que CD, tá muito abençoado mesmo e vale a pena você adquirir para ouvir aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e até mesmo presentear alguém que precisa tanto. Eu quero oferecer lá para o Vanildo Silva, na cidade de Pitangui, em Minas Gerais, ao Bispo Jailton Moura, de Itaquaquecetuba, interior de São Paulo, ao Barreto, lá na cidade de Itu, também São Paulo, e ao Rodrigo Fernandes, em Vista Alegre de Abunã, em Roraima. É o Brasil exterior curtindo Gospel Hits. Gospel Hits, só as melhores, só as melhores. Não canso de andar. Tantas portas já bati, tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei, serei curado, eu serei, serei curado. Possível ao que crer, tudo é possível ao que crer. Não me canso de andar, e tantas portas já bati, e tantos anos já sofri, eu já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu, o quê? Serei curado, eu serei, serei curado. Gospel Hits. Só as melhores. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de exclusividade na sua rádio. esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruí, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. Aí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Fernanda Brum foi pra gente matar saudades. E essa música não é tão antiga assim, né? Você já conhece, com certeza a sua igreja de vez em quando está tocando ela aí pra você louvar a Deus o Todo-Poderoso. É, a Fernanda Brum cantou pra gente aqui Cura-me. Teve também Aline Barros ao vivo, Digno é o Senhor. Agora sim, vamos para a mensagem bíblica, mas antes fica aqui o meu convite para você curtir a nossa página lá no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Não esqueça de deixar a sua mensagem, o seu pedido musical, para quem você vai oferecer e principalmente a sua localização. e mandamos alô nos próximos programas, ok? Vamos então ouvir a palavra de Deus, o Pai Celestial que fala conosco. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem é: Você se sente só? Vamos ler aqui o Salmo 37, verso 4, que diz o seguinte: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Certas áreas de nossa vida são difíceis de entregar nas mãos do Senhor e esperar, não é verdade? Um exemplo é a busca por um companheiro, né? Um esposo, uma esposa. Quando estamos sozinhos, muitas vezes ficamos desesperados e até questionamos se Deus realmente cuida de nós. Ainda é mais difícil quando nos apaixonamos, mas não somos correspondidos, ou quando alguém de quem realmente gostamos rompe o relacionamento conosco. Mas Deus cuida de nós. Sim, pode crer. Ele conhece nossas necessidades. Ele entende os nossos sentimentos e sabe qual é a melhor hora para responder às nossas orações. Nossa felicidade não deve depender apenas do que temos ou não temos no momento, mas deve estar firmada naquilo que teremos, com certeza, na eternidade. Deus nunca deixou de cumprir uma sequer de suas promessas, e Ele prometeu em sua palavra: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para que isso aconteça, Ele pede: Confia no Senhor e faze o bem. Não tenha medo da vontade de Deus, porque ela é boa e agradável. Deus não decepciona. E o melhor, é perfeita, né? Que tal orar? A oração muda as coisas. Depois você pega a tua palavra, leia Romanos, capítulo 12, verso 2. Vamos orar? Querido Pai, como é difícil entregar os meus desejos em tuas mãos. Perdoa-me por duvidar que tu sabes quem é a pessoa certa para minha vida. Sei que a tua palavra é verdadeira e por isso quero entregar nas tuas mãos os meus relacionamentos. Ajuda-me a confiar sempre em ti. Em nome do fiel Salvador Jesus. Amém. Você se sente só? Lembre-se, você não está só. Jesus não te abandonou. A oração pode mudar a sua situação. Comece a orar e Deus vai te ouvir, vai estender as mãos e você vai ficar satisfeito com o poder de Deus sobre a sua vida. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.